no ar um bate-papo locadora. Estamos aqui hoje com os amiguinhos Senna. Olá. Estamos aqui com o Tango. Oi, queridos. Boa noite. E hoje, como eu fui um babá que quis inverter, o já de casa já o quem? Opa, e aí, galera? E o desgraça. Olá. E hoje a gente vai falar bem, falar mal, não sei. A gente vai tirar nossas conclusões aqui sobre o Marvel vs. Capcom Infinity, que teve aquela mais um trailer na E3 agora, e já tem uma demo lá no PS4 que acho que só o desgraça jogou, né? Vamos... mas e você que tá falando? Quem é você? Não sei. É verdade. E eu sou o Guarda Belo. Tô aqui hoje no lugar do Cat, que não quer trabalhar, apresentando essa joia. Pô, e... mó vacilo teu, Belo. Eu tava preparando uma apresentação toda maneira, assim, pensei durante o dia. Aí você foi, inverteu, me chamou primeiro, aí eu me perdi, dei boa noite, esqueci que eu ia falar. Pô, vacilo, cara. Mas aqui é assim, bora, vai preparando agora. Vai preparando, cara. Depois tu manda aquele áudio no WhatsApp que eu invierto aqui, eu faço a máscara de edição. Não. Agora perdeu já, cara. Perdeu, já era. Agora, no Marvel vs. Capcom 5, a gente grava de novo. Ih, será que... O Tango colocou até terno pra fazer a abertura, hein? É, deu pra ver. Verdade. Tango, se preocupa não, que quando sair o Marvel vs. Capcom Infinite Ultimate, a gente volta a falar, né, cara? Daqui a 6 meses. Porque vai ter, né? Então bota aí já. Sacanagem, eu acho que dessa vez não vai rolar, não. Mas enfim, vamos começar falando. Acho que pra começar esse bate-papo, acho legal a gente falar das impressões que a gente teve ali nesse trailer da E3, que mostrou mais um pouquinho ali da gameplay. E depois eu acho que o Andrei podia falar, o desgraça podia falar sobre o que ele achou ali do jogo. Eu vou falar pra vocês que, novamente, acho que eu zerei um pouco pelo YouTube. Eu nem zerei, que eu não fui até o final. E aí, o que vocês acharam? Já que o Tango tá falando, Tango, o que você achou quando você viu lá na telinha e depois rolou as lindas imagens no Twitter, né? Lá na... Cara, eu tava meio desligado, assim, do que ia rolar na E3 e tal. Já tinha visto alguns vídeos soltos, né, de anúncio de personagem e tal, mas eu tava meio desanimado. Aí eu vi, assim, o no Twitter, né, o Augusto Seone, meu hater de que mora no meu coração, ele mandou assim, porra, esse jogo tá uma merda, Marvel vs. Capcom, esse jogo vai ser uma merda. Eu falei, não, cara, que isso, você tá exagerando, cara, como é que Marvel vs. Capcom pode ser uma merda? Aí eu vi o trailer. E aí eu... Aí eu fiquei triste, cara. Aí eu comecei a chorar. Maldito, tava certo, né, cara? Cara, o trailer, meu Deus, gente, parece um... Eu falei, parece que fizeram um CG de Mugen, sabe? Falaram assim, cara, vamos fazer Mugen o filme. É isso. Muito... Ou então, assim, que nem eu falei no Hangout do MDM, né? Como se eles tivessem incorporado o espírito do Marvel vs. Capcom 2, aquele negócio com aqueles sprites misturados, feio pra caralho. Pô, se fosse assim, ainda era bom, cara. Não, porque... Porque, porra, aí tu vê, é o Capitão América num estilo, aí tu aparece o Zero, tá todo bonecão assim, gigante, a Chun-Li feita de papelão. Não. Como assim, gente? O cara aí, ele tá falando mal do Zero, velho. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Não, porra, Senna, tá... Vai começar os kicks. Cara, o Senna... Não, o Senna é foda, que o Senna tava na nossa live da PlayStation. Tipo, até o começo do trailer ele tava com qualquer coisa também. Ele tava com todo mundo criticando, falando mal. Cara, apareceu o Zero, acabou, né, cara? Agora o Senna é o fã do número 1 do jogo, vai comprar edição especial, bonequinho. E o caralho, teve quase, almoço, né, cara? Teve almoço, né, cara, com o Senna. Cara, eu vou falar que, tipo, eu tava meio pé atrás com Marvel vs. Capcom Infinity. Porque, tipo, não tava aparecendo muita coisa. Tinha achado legal, pô, primeira vez agora o Mega Man X vai dar no jogo. Tem um pedido que vem... Já há tempos que a galera queria e tal. Cara, eu tava até com a boa impressão, até que no momento caiu aquela primeira lista, né, de personagens que estariam no jogo. E, cara, a lista de personagens da Capcom tava uma merda. Aí quando entrou o trailer da E3, aí o negócio desandou de vez. Cara, eu desisti. Então, sinceramente, eu não tô pretendendo adquirir o jogo. Eu vi uma gameplay do cara jogando essa demo que foi liberada, né, pela Sony, né, pra jogar pro... E, cara, tá muito nojento o negócio, cara. As pessoas, caralho, que porra é essa, cara? Que jogo é esse, né, cara? Tipo, o jogo, ele tá muito artificial, cara. Ele realmente, ele tá o bonecão, cara. Tá muito estranho. Não. O negócio. Mas então, assim, mas você chegou a ver os trailerzinhos, os vídeos dos contras tipo, da luta? Cara, eu só vi o primeiro gameplay, que eu acho que era Chun-Li versus o Hulk com o Gavião Arqueiro e mais alguém, que eu não vou lembrar agora. E, tipo, eu lembro que esse tava... Esse já era o segundo, já. Ah, o segundo? Cara, mas esse ele tava até bonito, cara. Tanto em questão de jogabilidade e tal, como até as aparências dos personagens, cara. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Não, exatamente. Eu acho que o trailer das ceninhas, né, do Cinematics, que ficou a merda. Mas o jogo mesmo, os Contras, tava muito maneiro. Aí eu fiquei sabendo que ia ter um story mode. Aí eu fui ver o story mode, de bater nos bonequinhos lá, escroto. Aí eu fiquei meio... complicado. É, acho que vai ser o clássico jogo pra você ignorar o modo história e jogar no Contra direto, sabe? Não, mas acho que o modo história não dá pra você criticar totalmente ainda, porque ele não tá completo. Ali você tem uma fagulha dele, né? Não defendendo o jogo e tal. Mas vocês estão falando aí de jogabilidade, cara, desde o primeiro trailer eu já comento que, pra mim, em relação ao 3, o jogo parece que tá em câmera lenta. Você vê os combos assim... não tem assiste, mas tem esses paranauê das pedras, né? Que já tá parecendo que vai ser uma apelação dos infernos. Sim, cara, sim. Fazendo e tal. Cara, pelo que eu tenho, os búzios, né, do Marvel vs. Capcom, né? Tu joga as pedras e aí tu vê o que dá lá. Meu Deus! Caralho. Ah, cara, mas eu gostei, cara. Eu gostei. Eu também gostei, eu tô brincando assim, mas eu gostei dessa parte, porque me lembrou muito que é o que eles querem fazer, né? O primeiro lá, o Marvel Super Heroes, né, cara? Quando eu vi logo, eu falei, caraca, cara. Mais ou menos, né? Lembrou mais o Pocket Fighter, cara. Essa coisa de jogar um troço no meio da tela e ter um efeito bizarro também. É, porque as pedras faziam efeitos totalmente diferentes elas eram mais minimalistas, né, cara? Era um negócio menos impactante. Não, depende do cara. Cada cara tinha uma pedra específica. Por exemplo, você usava a realidade com o Black Hurt, ele ficava visível. Tinha cada um com um efeito diferente. Sim, mas ainda assim era um negócio pequeno, Oceano. Eu tava vendo esse gameplay que eu falei. Tipo, a máquina, eu acho que o Sigma... O cara, acho que eu não lembro se ele já tava lutando com o Sigma Ultron. O cara tava usando o Thor. E, tipo, em um momento, o cara usou, acho que a joia da realidade, não sei se foi ela... Tipo, o cara, ele prendeu... Isso até apareceu nos trailers. O cara prendeu o bicho... Sim, ele ficou num caixotinho. E, cara, eu não sei o que revertério que deu na máquina, que a máquina começou a apelar com o cara com tudo, cara. Tipo, o cara não tava nem conseguindo defender direito. Olha que legal. O Story Mode, então, vai ter essa sacanagem, cara. Pelo gameplay com o Chris Redfield, dá pra ver que a Power dá pra você utilizar como pra você levantar o cara do chão. Por exemplo, você pega o Ryu... O Ryu não tem nenhum comando que levantava o cara no chão, pelo menos no 3, né? Então você, quando você derrubar o oponente, você usa ela e continua o combo. Não sei se vai ser assim mesmo. Me lembrou muito essa questão das joias, pelo menos nos trailers que eu vi. É, lembrou muito o que o Darkstalkers tinha, né? O Dark Power, Dark Force Power, que era todo boneco tinha um comando... Que aí abria... Igualzinho, abria o cenário sumia, né? Aí ficava aquelas sombras em cima e embaixo. E você tinha um tempo pra executar alguma habilidade do personagem. Então me lembrou uma coisa muito assim. Só que eu não sei se vai ser igual o Darkstalkers na hora de usar, assim. Que era muito mais simples, né? Não era... Você não precisava esperar tanto pra encher alguma coisa, né? É, mas vai ver o Tango. Vai ver até em combate, deve encher até rápido, cara. Entendeu? A Capcom, geralmente, se você reparar a evolução do Marvel vs. Capcom, eu lembro que no primeiro tinha a questão de você jogar no normal e no easy, no segundo, eu acho que isso já foi tirado e você era meio que já no easy de moleza, né? O terceiro também tem uma facilidade, eu acho que eles não vão chegar... Ah, o terceiro tem a sacanagem do X-Factor lá, né, cara? O cara tá perdendo, tá só com a Akuma, se tomar um peteleco morre. Estoura X-Factor e mata todo mundo, né? O Senna puxou uma parada maneira de um HQ não tão legal, mas vai... Acabou X-Men, né, cara? X-Men preso amanhã, não tem nenhum, os mutantes morreram mesmo. O Dia do Futuro Esquecido aconteceu. Sim. No universo da Marvel dos videogames e todo mundo... Cara, Belo, eu ainda acho que tem a chance de ter os X-Men. Os X-Men, vamos falar a verdade. Eu acho um chororô do caramba com esse negócio dos X-Men, que era normalmente o Wolverine mais dois. Não era os X-Men, tipo, caralho, toda a coleção de mutantes vindo desde... Pois é. É só lembrar do Marvel's Capcom 2. Todo mundo que tá lamentando a falta dos X-Men, assim, que gosta de jogo de luta, é porque tá com dó no coração que não vai poder fazer aquele trio escroto, né? Tipo, de, sei lá, Cable, Magneto e Sentinela, sabe? Caralho, do Cable pra caralho. Cable era muito bom, cara. Acho que vocês estão esquecendo da Psylocke, que é da hora de jogar com ela. Sim. Rogue, cara. Vampira, é boa pra caralho. A vampira é que dá pra você pegar o poder do Akuma e fazer um secreto com ela, cara. Putz, isso era um... Cara, não, cara. Podia ser até maneiro, cara, mas ninguém usava vampira, não, cara. Vai se fuder. É que nem a mulher Hulk, ninguém usa, cara. Luciano, vamos falar. Tem uma diferença da gente. Não, tem a diferença da gente que joga normal aqui e você que paga pau pra esse jogo, cara. Você deve jogar com cada personagem. Vou defender o Senna porque eu pago pau pra esse jogo também. Eu jogo com todos os bonecos, mas eu reconheço que. O jogo é bom, cara. A grande maioria as pessoas não vai jogar com todos os bonecos, né? Cara, não, a primeira coisa, cara, ninguém tá questionando a qualidade dos jogos anteriores, mas, tipo, cara, a maioria do pessoal só jogava com o Wolverine, cara, dos X-Men. Tá falando merda, meu irmão, tá falando merda, tu fala. Não, como assim, cara? Vai dizer que não. Eu acho que se resume assim, era Wolverine e Magneto, você tinha Sentinela pra caramba, você tinha Tempestade pra caramba. Assim, por exemplo, a Psylocke, de vez em quando aparecia uma Psylocke, de vez em quando alguém encarava botar um Ciclope, tinha sempre o bizarro que pegava um Colossus, assim. Mas só. O Omega Vermelho. Caralho, alguém lembrava que o Omega Vermelho... Samurai de Prata. Iceman, pô. Espiral também, cara. Espiral tava... O Omega Red, ele foi nerfado da Marvel Street Fighter, cara. Depois ele ficou muito inútil. Marvel Street Fighter, ele era mais bolado. Tem o Iceman que no especial ele fala, vai Tic-Tac, pode fazer aí que você... Não, pior que ele só tinha um especial, né, cara? Esse boneco é muito ridículo, eu gostava de jogar com ele, mas... Cara, mas se você aperta dois botões de mesma intensidade, ele fazia um bloco de gelo gigante, lembra? Sim, era muito roubado, cara. Ele jogava uma bola do tamanho do, sei lá, do... Porra, em cima da pessoa, uma bola de gelo, assim. Mesmo. É? Que aí, justamente porque ele tinha um especial só, eles davam uma melhorada no especial dele, o especial dele ficava muito rápido. Então, se você jogasse três, dava pra jogar três um atrás do outro, pegar o mesmo combo, assim. Ah, gente, pô, Marvel vs Capcom 2 é muito bom. É o melhor Mugen que tem no... Vocês falaram 40 X-Men que tem no jogo aí, o que eu tô falando merda aí? Esse cara que quer que põe 40 personagens do Street Fighter no... Uma coisa, né? Não, cara. Um bando de Shotoklone, né? Só melou pra frente soco, né? Pelo menos uma das que tem essa vantagem. Ryu só tem um. Sim. Não, cara, a grande questão... Cara, eu até não me incomodo muito com o elenco da Marvel, cara, que eu ia falar antes da gente entrar nessa porra dos X-Men. Eu acho até ainda que vai ter, porque, tipo, a galera tá falando, não, o visual é o visual do filme. Cara, e não é. O visual dos personagens, pelo até onde eu vi, ele tá mais puxado pros quadrinhos atuais. Minha ficha realmente com esse negócio só caiu quando eu vi a Gamora, cara. Porque a Gamora, ela tá o visual total da fase do quadrinho. Sim, os quadrinhos. Inclusive, o visual que é usado nesse jogo da Telltale, né? É bem parecido um pouquinho. Não, cara. O da Telltale é diferente. Muito diferente. Eu achei parecido. Não sei porquê. Mas a galera é Capcom, galera. Eles vão vender um pacote de roupinha com a sopa do filme. Cara, não lembra disso, não. Não, e já tá. Ah, eu não sei se vocês conseguiram ver a foto aí que eu mandei. Tem uns zips, cara, dos personagens que tava no grupo, tipo, no grupo da locadora. Sim. Né? E tem a questão de alguns personagens, tipo, acho que a Gamora, o Hulk tem roupa diferente, tá? Hulk Arranged. A Capitã Marvel tem uma roupa diferente. A Gladiador, Hulk Gladiador. Na verdade, tinha um Hulk tem, Gladiador tem dourado. Quatro que saíram, né? Tinha do Thor, né? O Thor sem camisa. Que eu não sei qual a referência que é, o Mega Man X do Command Mission, esse Hulk e o Ryu Evil. Do demônio, né? O Evil Ryu. Nossa, o Ryu. O Ryu do Sai da frente, Satanás! Sai da frente, Satanás! Caraca, cara, é muito louco. Tá muito Capcom esse jogo, assim. Não dá pra falar que a Capcom, pode dizer que a Capcom voltou pra isso. Voltou, nunca saiu disso, né? pras presepadas desse jeito, né, cara? Muito louco. E, cara, eu tô curioso se aqueles personagens que a galera tinha falado, que inclusive eles estão nesse coisa aí do Zip, essa foto do Zip aí que eu coloquei, que eu mandei e ninguém conseguiu ver. De onde veio essa foto, cara? Eu vi no Twitter, nego, falando, mas, tipo, qual que é a... Como é que é? A fonte. Isso e... A procedência? É aí que tá, quem mandou foi o Cat. Só ele sabe de onde saiu essa porra. Não, eu vi que o cara que mandou isso, mano. O cara não parecia, tipo, de lugar nenhum, assim, que tipo, da Capcom. De onde é esse maluco aí, cara? Só mandar mas aí, clipes aí, numeração de, ah, vai ter o Jedi, vai ter o... Aquele carinha lá do o Firebrand. Cara, vai ter o Jedi, até hoje eu não aceitei isso. Vai ter o Firebrand de volta? Olha aí, você não se animou. Mas o que que acontece, desgraça? Parece, cara, que isso aqui, por mais que seja essa coisa toda, ele é bem parecido com aquele primeiro leak que vazou, né, cara? Não. Muito bem, pode ser. Se o cara fez esses zips todos aqui, parabéns que você é uma vaca, cara, pra ficar fazendo todo esse tempo no computador, botando nome em zip e tal. Cara, mas, cara, o primeiro, o cara tava muito mais animado, porque o primeiro ia ter o Falcon do Power Stone, e até a Nina do Breath of Fire. Não, peraí. Porra, aí sim, se tivesse o Falcon, isso aí. Esse é bom, cara, mas essa lista eu não vi, não. Acho que o Belo tá falando já daquela outra, na segunda, que era a lista mais diminuta pra galera. Por isso que eu tô falando, que a primeira era muito mais divertida. É, porra, cara, a primeira você tinha um elenco bom dos dois lados, né, cara? Pô, tinha uns personagens que você nunca imaginava que ia entrar no jogo, cara. Tem personagem do Sengoku Bazaro pro lado da Capcom tinha, cara. Nem eu que gosto pra caralho desse jogo. Tava imaginando, pô, podia botar esse personagem aí. Não, mas pior que é só a Capcom ir lá no Tatsun Conversa Capa, abrir a pastinha, dar um Ctrl-C e Ctrl-V, né, cara? Tem um monte de personagem interessante. E vai ficar mais bonito do que tá agora. Uhum. Não. Tatsun Conversa Capa é um jogo que merece ser esquecido, cara. É um jogo que merece virar uma boa lembrança só, cara. Alguém tomou um couro no online aí, tá? Tá bom. Ah, pelo amor de Deus, tem um isqueiro, nem esse que tem um isqueiro gigante, gente, pelo amor de Deus, gente. Porra, por favor. Tem dois jogos da Capcom que eu acho que, tipo assim, são muito, muito, muito... Eu não vou falar que nem um tanque é pra ser esquecido, mas eles são muito, sei lá, eu acho que é muito qualquer coisa. É esse e um da Capcom, que saiu pra PlayStation 2, Capcom... Não é Coliseu, não. Uma coisa muito Coliseu. Boa. Capcom Fight Coliseu, né? Ah, isso é ruim pra caralho! Tem o Alex e o Hauser, gente, como assim? Esse jogo é muito ruim, cara. Esse puta que pariu. Não, né? Tatsun Conversa Capcom não, cara. É um jogo bom. Cara. A galera, pô, elogia pra caramba o Tatsun Conversa Capcom, cara. Muita gente até pede pra sair de novo, cara. Como assim? Né? Eu acho legal, entendeu? Não acho bom pra caralho, que nem. Cara, Ô, Belo, fala a verdade, a dor no coração é porque não tem o Speed Racer, né, cara? Você, porra, não tem Speed Racer. Porra, ia ser massa, hein? Ia ser massa, hein? E o especial dele saiu o irmão dele e o macaco de dentro do carro, né, pra... Porra, ia ser massa. O especial ia ser ele usando o carro, né, cara? Que porra de jogo de luta aí. Não, pô, ele ia lutar com o carro, você não tá entendendo como é que o Speed Racer ia lutar, cara, pelo amor de Deus. Cara, ele no Mac 5 o tempo inteiro ali. Não, cara, pô, ele entrava na porrada no desenho direto, cara. O moleque era até bom de frente. Não, mas aí entra num ponto que a série Versus, assim, tem uma parada que não me incomodava lá nos anos 90, anos 2000, mas é a partir do Marvel's Capcom 2, 3, começou a me incomodar um pouquinho. Que é essa suspensão de descrença absurda de você achar que o Chris Redfield cai na porrada com o Hulk. Nossa, cara, não cai. Cara, o primeiro trailer já desdenhou do Chris foda. Pô, eu acho que ele chegava até a dar uma risada. O Chris Redfield não pode enfrentar o Hulk, mas o Ryu pode enfrentar o Apocalipse Gigante, né? Pode. Mas o Ryu tem um especial de Hadouken que, porra, que é, faz vergonha na frente do Mega Man. Então eu vou mudar. O Dalsim pode enfrentar o Apocalipse. O Frank West com o carrinho de compra do Guanabara, né, cara? Pode bater em cara. Olha, aí você que enfrenta o Guanabara, você sabe que pode. A 2 você não tem tanta história, assim, é só aconteceu alguma coisa que esse mundo colidiu. Não, você tá errado. Você tá errado. Cara, eu puxei isso exatamente pra não. Você entrar agora. Explica essa merda aí, cara. Cara, o 1, ele, assim, por mais que seja uma história, vamos dizer assim, eufemisticamente, tênue, ele tem história. O 2 é que é uma desgraça. O 2 é uma desgraça porque o 2, a história é inclusive mal contada, mas no 1 tu lê os finais, tu presta atenção na apresentação. Tem um vilão que... O vilão é dos quadrinhos, cara, é um massacre, isso, porra, é muito massacre, foda. Pô, professor Xavier. Não, cara, tem essa questão do final, mas isso aí é pra ter mesmo, cara, mas tipo, querendo ou não, a parada é jogada, então tipo, toda aquela... não interfere tanto, entendeu? No segundo é tipo o One Piece do Marvel vs Capcom, a gente não é, então, Marvel vai... No segundo é tipo, ah, então, tem a Hub Heart, tem o navio dela, tu não tá no navio dela. E tem esse acabou, vilão cara. Aqui que tem 3 etapas, acabou. Caralho, esse vilão não tem que sentido nenhum, cara. É, não. Eu sempre achei que a Hub Heart, ela era meio que uma copiada da... Ah, é Bonnie Janet, não é? Do Garou, a piratinha do Garou, cara. Sim, sempre achava sim. Que era meio roubado, assim, meio copiado. Sempre olhava pra ela e ficava pensando nela, mas aí... Ela tinha esses golpes lá de se lançar não pelo espaço. Tem história e tal, mas a história é bem rasa, assim, né, cara? Caramba, não é rasa, cara. Mas aí a partir daí, o 2 é o que não tem história nenhuma. E o 3, ele até tem uma história porque ele teve trailer, teve quadrinho. Ele é o melhor de história, né? Entre os personagens, né, eles têm interações, assim, nas apresentações. Então acho que falar que é um jogo sem história... É depreciar o jogo, assim. Tem muitos jogos de luta e ditos com história que tem histórias piores. Fighter. Oh, porra. X-Men Street Fighter tinha história também, pô. Não, X-Men Street Fighter era maneiro. Vamos não, tanto porque o Apocalipse até sequestrava pessoas dos dois mundos, né? Sim, se você ficar dando super jump lá, você até quebra onde eles estão. Sim, eu vi. E você deixa eles morrer caindo no lado do abismo, né, cara? Não, tem a galera da Cachoeira do Pica-Pau tá embaixo pra segurar ele. Ah, né, segurar geral, né, cara? Não, mas esse que é o melhor final, que a Chun-Li virando uma X-Men honorária, né? Se vira X-Men honorária, cara, ela pula 4 vezes no ar, cara. Quem que ser humano faz isso, cara? Ela pula acho na parede e não tem parede, cara. Ela pula no final do ângulo de visão, cara. Cara, eu acho que todo mundo no Street Fighter consegue fazer essa porra, cara. Não é muito difícil, não. É da hora o final do novo aqui. Todo mundo vira da... A galera do Mega Man vira da tropa nova. Sim, eu lembro desse final, cara. Com o zeramento do novo, né? Cara, mas vocês estavam falando aí do 2. Um que eu acho bem ruim, assim, também, é o Marvel Street Fighter. Cara, eu não acho... Não, é bom, ele não cara. É ruim, cara. Eu vou explicar. Primeiro é o seguinte... Ele só copiou e colou, não tem nada de novo nele, praticamente tem só o Cyber Akuma. É, ele só pegou o que sobrou ali do Marvel Street Fighter, fez um requentado assim e tal. Ele cagou com as músicas. Se você for escutar as músicas, tem uma expressão. Escuta o tema do Rio do Marvel Street Fighter. É horrível, cara. Quantas músicas são? A jogabilidade melhora muito, cara. Sim, cara. Não, ele é praticamente igual, cara. É um jogo mais rápido, a jogabilidade é melhor e os cenários são redesenhados, cara. É muito bonito, sim, o jogo. Não são redesenhados, não, cara. São portamente repintados, cara. Joga os dois de novo que você vai ver, cara. Só melhora mesmo, não vai ficar com um. Eu acho que alguém aí apanhou muito no jogo novo, tava acostumado com o antigo, mais lerdinho. E guardou um recalque. Não, eu gosto do 3, cara, que o 3 é super rápido, isso me diverte pra caramba. Eu não gosto de jogo lento. Escuta a trilha sonora. A trilha sonora do Marvel Street Fighter só não é pior que a do Marvel Capcom 2. Ah, caraca, que isso? Eu não gostava da música de elevador, cara, pra escolher personagem? Nossa, cara, você é louco. Essa música tá no Marvel Capcom 3, né? Ela tá num dos menus, né? Toca uma vez. Puta, nossa, a música era muito chata. E o 2 tem aquele problema, tipo, as telas são todas genéricas, era só pra mostrar, a gente consegue fazer as telas 3D da hora, que, né? Mas continuou mais bonito que hoje em dia. Sim, cara, eu ia perguntar isso agora pra vocês, cara. O que vocês acharam? Não, mas eles podiam fazer umas telas, tipo, a ver com o jogo, né? Ah, sei lá, tela... No mundo da Marvel, uma parada da capa, né? Não num circo. Mas acho que era uma tendência da época, né? De fazer uns cenários assim meio estranhos. Eu lembro que o Street Fighter 3 tinha uns cenários meio esquisitos também. Não sei. Deu pra trás. Eu não gosto muito dele. O Marvel Capcom 2 é divertido pra você tirar uns contra e tal, mas ele... Não, cara, ele realmente... ele não é ruim, mas ele realmente, como se você for parar pra analisar friamente, ele realmente é, sei lá, um nota 7. Foi a primeira vez que eles mudaram a jogabilidade drasticamente, né? Porque eles tiraram os 3 botões em linha, né? 3 de soco, 3 de chute, e deixaram o fraco e o médio junto. Então, se você aperta o fraco duas vezes, ele dá o médio. E com alguns personagens ficava meio zoado, porque, por exemplo, tem um combo do Homem-Aranha que você dava... sei lá, o soco fraco pra baixo, chute médio e o chute forte de pé, né, pra levantar o cara. Aí você fazia e não saía, porque saiu o chute fraco primeiro. Então. Sim, não só isso, assim, né? Eles nerfaram também muito personagem, cara. Eu lembro que no primeiro, tipo, o Mega Man era um dos melhores. E, cara, quando fui jogar no segundo, tipo, dependendo da versão que você pega, o Mega Man, ele não tá disponível de início, né? Você tem que fazer aquela merda. Não, ele nunca tá disponível de início. Tem que comprar ele. Eu odiava essa merda, porra. Era muito ruim, porque não tinha muita coisa pra você fazer nesse jogo, cara. Então, você praticamente ficava salvando uma milhão de vezes. Exato. Vocês estão me deprimindo, cara. Marvel's Capcom 2 é o favorito dos três pra mim, cara. Vocês estão me deprimindo aqui. Cara, ele é legal porque ele tem uma quantidade de personagens muito boa, Otão, mas em questão de jogabilidade, ele é muito abaixo do primeiro. Cara, ele tinha um monte de personagens, mas eu te falo, quais são os personagens novos? Tem poucos, cara, personagens novos. O resto é tudo Ctrl-C e Ctrl-V, cara. Que isso, cara. Não fale mal de El Amigo, cara. El Amigo era um personagem muito foda. Eu jogava muito com ele. Era o cara lá. Eu gostava de jogar com a Jill. A Jill era boa. A Jill também era boa, cara. Isso que eu falo, por que a Jill não tá nesse novo, cara? Eu sou muito mais ela do que o Chris, cara. Sei lá, o Chris. Ah, mas se pá, a gente não sabe ainda. Vai que ela aparece. Pode entrar o DLC, né? Tanto é que eu acho... Essa Jill do 5, né, de novo, essa droga. Não, sei não. Ai... Alguém, vocês que manjam mais Resident Evil que eu, a umbrada foguete da Jill procede? ou era a viagem mesmo do Marvel's Capcom, tá ligado? Que ela dava aquela ombrada, que ela saia voando. Mas não tem. Então, exatamente, é uma pergunta muito, muito, assim, procedente minha, né? Não, porque os caras é possível. Marvel's Capcom, os caras extrapolam, né? Por exemplo, o Wolverine não tem um golpe que ele pula nos quadrinhos e faz um X da Xuxa de energia, né, cara? Igual Cara, o que me decepcionou muito depois que eu li HQs dos X-Men, cara. Eu nunca tinha essas porra, eu ficava meio triste. Porra, por que ele não faz isso, né? Pô, o Homem-Aranha, cara. O América não dá uma escudada aqui com algo. Sim, porra. Cara, o Homem-Aranha, cara, tipo, pô, o Homem-Aranha era o que era tranquilamente nas HQs, ele podia fazer todos os movimentos dele e ele não fazia nenhum, né, cara? Pô, realmente... Queria que ele ficasse dando o Maximum Spider nos caras, né? Pô, cara, isso é foda, cara, mas já era anos 90, assim, né? Podia tudo nos quadrinhos, cara, tinha nego de pochete, trabuco, cara que voltava no tempo, seria ser o de menos, cara, pô. Caraca. Só que vocês falaram do Cable, o Cable, ele é os anos 90 no Marvel's Capcom. Cada botão que você aperta é um trabuco que ele usa, né? Eu lembro que era o soco médio dele, era o soco forte, que ele dava os tirinhos, né, cara? É, o soco forte. Aí você fica apertando, ele você faz contigo. Dava três porradinhas, e aí eu lembro que tinha a galera que não sabia jogar, né, escolhia o Cable pra ficar só nisso. Ficar nisso e não vai por mim, né? Vai por mim. Cara, ele tinha um golpe que eu achava bizarro, que ele usava uma lança, né? Sim, ele tira a lança do pé, cara. Que merda era aquela? Cara, a grande questão é, vocês, por exemplo, estavam falando muito nessa questão do visual do jogo, uma coisa que, tipo, cara, me deixou doente de ver. Foi o menu de seleção, né, cara, desse novo jogo. Eu vou falar pra vocês. Eu acho, posso estar sendo esperançoso demais. Esse menu, será que é definitivo, cara? Porque é o seguinte. Eu acho que vou mudar isso aí. Porra, cara, tem que mudar, cara. Não, calma aí. Embaixo tem dois slots, tipo, na Marvel, acho que tem mais três na... Eu ia falar na DC, na Capcom, né? É, cara, só de DLC já tem mais seis personagens confirmados. Não cabe ali, velho. Sim, sim. Não, isso aí é espaço extra sempre abre, cara. Né? Poxa, assim, mesmo que pra uma demonstração de no caso lá de E3, cara, ainda assim tá muito feio, cara. Pô, foi um retângulo gigante, né? Com um gradiente em cima, né? É, cara, um retângulo de vídeo vermelho e azul aí, mas os personagens que você achar melhor. Até porque os menus de seleção do Marvel's Capcom sempre foram muito legais, né? O do 3 é muito bonito, tem a página do quadrinho aberta e tal, tem todo o conceito. E o do 1 também era massa pra cacete, porque tinha a questão dos ajudantes lá, né? Que podia botar. Uhum. Tô falando que é ajudante do modo mais idiota, né? Porque tem outro nome pra isso. Striker, né? Apareciam os bonequinhos lá e tal. Era Special Partner nessa época. É. Olha aí, olha o Tango. Isso, olha o Tango, ó. Seu velho. Tango Root. Pô, eu ainda lembro o que tu tinha que apertar no arcade pra escolher o Special Partner secreto, cara. Tinha dois Partner secreto. Você segura o soco fraco, o chute médio e o soco forte. E eu acho que é os dois médios e o chute forte pra fazer. O Shadow e o Sentinela. Caraca, eu tô falando, não tô mal acompanhado nesse bate-papo, não, rapaz. Marvel's Capcom Infinity é tão bom que a gente tá falando dos outros. Mas tinha um tão bom, cara, o Duarto, cara, que virou agora player, né, mas o Duarto do Ghost and Goblins, né, O cara era roubado pra cacete, cara. É, ele não vinha jogar bola e fazer a chuva de lança lá, que é várias lanças. Sim, cara. Só que aí tu podia emendar chuva de lança, você tá É, ele já tinha jogado muito em linha reta. Mas ele jogava um monte de lança em linha reta. Imagina a chuva de lança, cara, ali, imagina tipo 300 de Esparta, né? Caindo várias flechas. Né? Os melhores pra você jogar é o Colossus e a Psylocke, cara. Que o cara cai no chão, você já deixa chamado, já ele passa, levanta tudo, você emenda uns combos malucos. Pô, nossa, tinha muita coisa legal nesse, cara. Sim. Uhum. Eu lembro que o Colossus de Special Parts, ele descia na diagonal, né, cara? Então, às vezes, tu chamava ele e já saía pulando já, porque ia segurar o cara no chão. Nossa, lembrei agora. Bem lembrado, cara. Que saudade. Mas o primeiro teve aquela questão de... Era novo, né, cara? Por mais que fosse a série V... Sim. Quando eu vi no Flipper, era muito novo, cara. Era uma parada, tipo, não tinha visto antes, né? Sim, Belo. Mas, pô, Belo, se você pegar o modo como era utilizado o jogo, como era a mecânica, o segundo, ele virou a porra louquice do caramba. Você que, por exemplo, o Senna falou, eu gosto de velocidade. Mas, cara, querendo ou não, tinha hora que eu ficava meio confuso. Não, mas o Marvel's Capcom 1 te dá a opção. Tem a versão normal, tem a versão... Normal e turbo, eu lembro disso também. Mas ficou pronto, olha só. A versão turbo do Marvel's Capcom 1, apesar dela ter um aumento de velocidade, o sistema de 6 botões da Capcom, ele era lerdo. Eu lembro que muita gente preferia o King of Fighters porque ele era mais ágil na hora de executar o comando. Então Marvel's Capcom 2, ele é uma tentativa, e na minha opinião, bem sucedida, de dar uma modernizada no comando de 6 botões. Eu também sinto saudade do médio, fraco, forte lá, separadinho, bonitinho. Mas, pô, no Marvel's Capcom 2 que eu comecei a combar de verdade, sabe? Era muito mais dinâmico. O 2 tem muitas, assim, acho que é muitas qualidades. O 2 foi o primeiro jogo da Capcom desse versus a ter 3 personagens. O 2 tem aquela questão dos personagens serem aquele copiar e colar, né, fudido, mas o cenário todo 3D, cara, muito foda. O 2 tem um cenário que é num rio, né, tipo, um rio congelado e tal. Não, e ele cortou... Fala. O cenário é bonito, mas não tem nada a ver com o jogo, cara. Sim, meu Deus, cara, falou que o jogo é a viagem, né, de um bar de uma desconhecida, cara. Então, tipo, não importa. Sim, o 2, cara, tem uma parada também que, se não me engano, ele foi um dos primeiros, se não foi o primeiro da Capcom. Eu não lembro se... Eu acho que o Street Fighter 3 já tinha coisa, mas não tinha o tipo de música. Cara, o 2 tem música orquestrada assim, em termos, né? Mas com banda, cara, rolando e eu me assustei quando fui jogar o 2 e eu vi que tinha nego cantando na música. Eu falei, que porra é essa, cara? E aí tu vê que o jogo todo é assim, as músicas são boas pra cacete, cara. Eu acabava de jogar no Flipper e ficava com a música na cabeça. E no aspecto de jogabilidade, só porque a gente falou do Special Partner, o 2 ele teve a sacada assim, de cortar o Special Partner, mas botar pra você chamar o teu assist, né? O boneco que tá do lado de fora pra te ajudar, e tu escolher, né, a variação do tipo de auxílio que ele te presta. Sim. Eu acho isso muito maneiro. Mas já tinha no Marvel Street Fighter, dá pra você chamar o cara já. Sim, mas não desse jeito, com variedade jeito, tática, pô. Você podia chamar o cara com antiaéreo e chamar o cara com projétil, sabe? Que era uma confusão total. Eu lembro que quando eu vi isso a primeira vez também, caralho, é um monte de coisa. Só não foi uma pior confusão na minha cabeça do que o do SNK vs Capcom 2, né? Que parece que você tá numa planilha do Excel de tanta coisa de... Caralho, é barra do Fatal Fury, cara, do Samurai Shodown. Mas isso... Não, mas eu gostava também. É o mal da época, porque o Street Fighter 03 também, né? Você escolheu o cara... Ah, escolha o seu estilo de luta. Mas isso era bom, né, gente? Isso era bom, era variação tática pra cacete, cara. Isso era muito bom, muito foda. Tanto. No Street Fighter 02, com a mesma barra, você fazia especial de tempo, especial de 3 níveis, especial de um nível só. Aí no 03, cara, ó, e se a gente pegar essa barra que já é da hora e dividir ela em 3? Pô, cara. Não, mas eu gostava por quê? Porque eles também balancearam o jogo, que, por exemplo, no Alpha 3, quando tu pegava o. Botava alguém na barra X, ele ganhava alguns golpes que ele já não tinha nas outras barras, entendeu? E eram golpes assim, básicos, assim, tipo, sabe, pra frente chute médio nas outras barras, era um chute médio. O Ryu tem aquele soquinho que ele dá pra frente, assim, e tal. Pô, mas... o Charlie tinha a joelhada mágica que cortava tudo, cortava até pensamento. Não, mas a barra já tava boa, né? Até que enfim, cara, tem alguém que gosta dessa porra também. Ô, Tango, tô contigo nessa, eu acho que até no podcast de Street Fighter, que nunca vai sair, a gente comenta aí. A gente comenta aí o seu Belo e o Desgraça. Não, cara, não é legal, que não sei o quê, cara. Obrigado, então. Tá, porra, valeu mesmo. Se sentiu abraçado aqui. Porra, cara. Ele falando isso agora, o cara, eu não estava errado. Porra. Mas fazer expectativas pra esse jogo, cara. Dando uma band change MDM, né? Expectativas pra esse jogo, tá? Vocês estão hype alto, olha, vai sair, vocês vão comprar. Nada. Eu queria falar o seguinte: se eu pegar o The King of Fighters novo, cara, ele tava feio no começo, né? Tava. Ainda tá. Não, mas deu uma melhorada. A cara do Kyojin não tá tão cara de... Ô, Senna, mas aí é foda. O nego tava jogando isso lá, cara. Até, eu sei que tu vai falar aí, mas... Cara, a situação que a CNK tá passando é totalmente diferente do que a Capcom passa. Tipo, pegar o povo da família e o cara que tem um salário de 10 mil reais, entendeu? É muita loucura. Porra, a Capcom tem dinheiro pra cacete. CNK tava dizer... mal das pernas, né? Eu acho que pode melhorar, cara. Pode melhorar com o tempo, né? Eu acho que a CNK tinha que fazer a coisa certa a fazer, entendeu? E falir igual a SEGA e deixar a Capcom fazer King of Fighters. Ia ser maneiro. No, God! No, God, please, no! No! Não, que é isso? Não, não, não. Que ideia de maluco foi essa? A SEGA faliu? Como assim a SEGA faliu? Vai sair esperando o novo do Michel D aí, ó. Não, mas olha só, uma brincadeira à parte, por que, por exemplo, tipo, não libera a licença do King of Fighters? Entrega pro estúdio lá que fez o joguinho do Dragon Ball aí, que tá todo mundo achando lindo, entendeu? Seria maneiro ver. Ah, agora a hype é a gente jogar todos os jogos de luta, né? Nessa porra, né? Joga o Street Fighter V também pra ver se conserta, joga tudo. Não, o Street Fighter V tem que ficar com a Capcom mesmo, porque ela tem que aprender o que ela fez de errado, entendeu? Ela tem que ficar de castigo no cantinho, pensando no que ela fez. Então, aí mostra o quanto você não tem conhecimento sobre a Capcom, porque a Capcom, ela sempre faz coisa errada e ela nunca aprende, cara. E ainda o público premia ela por isso, né, cara? Pô, a porrada de gente comprou o Street Fighter 5, tem gente ainda... Deus lá sabe como defende essa porra e parece que vai vir uma nova versão. Cara, mas eu falei isso no Twitter quando alguém, não sei se está nesse podcast, viu que tinha o Dante do Devil May Cry no Marvel vs. Capcom e comemorou. Eu acho que isso é um sintoma de como que a Capcom acostumou mal o público dela. Sim, porra, não é pra comemorar, é pra lamentar. Ah, porra, ainda bem que não fui eu. Ainda bem que não fui eu. Nem eu, não sei. Será que foi o Cat? Sei lá. Eu só comemorei que time zero só. Caraca. Sim, o Senna 10 tava com o Senna em live e a gente viu como ele ficou. Ele começou a gritar. Quebrando cara, tudo. Cara, eu vi o Senna chorar. Cara, foi muito foda. Cara, mas aí tá, o grande problema, assim, cara, o grande problema, eu acho que eu só tô vendo desse novo Marvel vs. Capcom, parece que tanto a Disney, né? A Disney já cagou pra área de jogos dela. Você vê isso quando ela entregou os jogos do Star Wars pra EA, então, ou Ubisoft, não lembro qual é agora. E, cara, você vê que, tipo, ela não tá nem aí, tipo, a gente só não quer que vocês usem agora os personagens que estão com a Fox e com as outras lá. Agora, de resto, vocês fazem o que vocês quiserem. E, tipo, a Capcom também parece que não tá nem aí pro jogo, cara. Ele só tá botando um amontoado de boneco, fazendo a jogabilidade lá copiada do 3, mas um pouco mais abaixo, nivelada por baixo. E, cara, ele tá por isso aí. Mas a pegada do Chris, porque eles tiraram o botão de launcher. O desgraça, acho que pode falar melhor que ele jogou. Mas tá bem a pegada do 2, assim. Tem 4 botões, né, de ataque, mais os botões que você junta pra fazer outras coisas. Então, é isso que eu tava falando outro dia. Eu acho que... Eu não sei, por exemplo, como é que tá o mapa de botão desse jogo. Porque a jogabilidade, quando eu vi... Dois fracos e dois médios. É, então. Chute fraco, soco forte, chute forte. E daí porque tem o botão do efeito da joia e mais um que é o de assist, que tu aperta, daí vem o cara. Isso, mas na verdade ele não é soma de dois botões? Tipo, você aperta os dois fracos ou os dois fortes da parada? Pelo que eu vi na config aqui do PlayStation 4, pelo menos, dava pra tu... Já tinha, tipo, só um botão. Não parecia, tipo, aperta de dois botões pra aparecer um... Então, isso aí é maneiro, porque isso tá mostrando uma coisa que eu suspeitei quando eu vi o vídeo da jogabilidade, né? Porque vocês falaram, tá mais lento e tal, não sei o quê. Eu acho que tá mais lento como o Marvel's Capcom era mais lento, entendeu? Uhum. Então, eu não vejo isso de uma forma negativa. Eu acho que isso é bacana, porque mas, pro meu estilo de jogo, pro meu gosto pessoal, deixa uma variação tática mais interessante do que a parada pirotécnica que era no Marvel's Capcom 3. Que eu gosto do jogo, assim. Eu jogo, mas o mapa de botão no Marvel's Capcom 3, pra mim, particularmente, não faz sentido. É, do 3, cara, do 3 eu concordo com o Senna, realmente é bom. Te falar, eu acho até... é difícil falar agora se é o melhor, porque eu tive que rejogar os outros, mas é um dos melhores. Eu, quando joguei a primeira vez, eu acho que o Tango também sentiu isso. Tu não entende nada, tu fica assim, porra, um botão... Porra, de botão esse pra jogar pro alto, não sei o quê. Mas depois, quando você pega o jeito, cara, eu acho que fica muito, muito prático, fica muito didático. Tipo, eu acho que mas, fica, mas ele vai meio sozinho, cara. É um jogo que se joga meio sozinho, os combos, sim. Cara. Não, é meio que uma dança, né? Tu vai apertando no ritmo certo e vai embora. Tem uma situação de gente que não falava, mas no antigo eu não sabia jogar o cara pra cima, tal, não sei o quê. Aí os caras falam, põe logo o botão pra esses caras aí, né? Pra fazer isso aí. Viram, mas... os combos viram um QTE gigante, cara. Ó, mas não é tão fácil assim combar, não, cara. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui com o Zero, vai, por exemplo, personagem que eu não sei jogar. Você levantar o cara no chão, pra você segurar o botão pra ficar dando tiro, dar os combos, levantar tudo e tal, é difícil, cara. É foda, né? É foda. Mas, vamos lá. E aí, vocês acham, tipo assim, Senna, tu vai comprar quando sair? Tu vai segurar um pouco? Qual vai ser? Eu não tenho videogame, cara, pra comprar. Então, fudeu. Então não vai. Eu vou comprar os bonequinhos, Ué, mas nem no PC tu vai testar, nem nada? Tu acha que o PC roda? Se do jeito que tá o gráfico, eu acho que roda, hein, cara. Acho que... Cara, acho que o meu não roda nem o X-Men Shield of Atom, cara. Que loucura. Caralho. Porra. O cara usa o Windows 95, cara? Porra, calma aí. É, não, é porque o Ciclope tem um Shoryuken de 7 hits. Chega no quinto, assim, o PC do Senna começa a travar. Travar, né? Não, quando manda o especial, aquele do Ryu que eu falei, congela tudo, tela azul, né? Ele dá aquele... Ô, Jorge, Tango, se você, eu não sei também, eu acho que tu tá no mesmo caso que ele se encontra aí de um teu console. Tu compraria, cara, se tivesse com o PS4? Ia não, cara, se Deus permitir e o estado do Rio de Janeiro também, até lá talvez eu tenha. E aí, se eu tiver, cara, olha, eu considero forte porque eu acho que vai ser um jogo muito bom de tirar a contra, sabe? Eu acho que... Uhum. Não é, por exemplo, eu joguei os King of Fighters mais recentes e eu sou um cara saudosista ainda, sabe? Pra mim, eu fui até o 99 ali com muita boa vontade. E eu não tenho tanto gosto de tirar contra nesse como eu tiro no King of Fighters. Já o Marvel's Capcom, parece que eles estão retornando a jogabilidade deles. Não sei, me pareceu que eu vou me divertir mais nesse do que me divertir no 3, sabe? Uhum. Entendi. Tu chegou a jogar o KOF 14, cara, rapidinho aqui? O 14 é o que é com os gráfico bonito. Com esses gráficos... Repaginado. Não tive oportunidade ainda, não. O último que eu joguei é o que o Ralph e o Clark parecem um abobo do... do Double Dragon. Jogou 13. Não, cara, mas depois... pode ter jogado do 12 em diante, né, cara? Eu acho que no 12 eles já estão assim, já. Cara, no 13 é muito bizarro. Ah, não, cara, que é... Cara, esse aí, tipo, é o mesmo corpo, só muda a cabeça, sabe? É tipo um bonequinho do He-Man, assim, é muito feio, cara. A pior coisa pra mim desse Tekken Fighter 3 novo é o Takuma, cara. O que fizeram com ele, velho? Ele tá todo torto, cara, com o braço, assim, todo... Sim, todo... A idade, Takuma, cara, parece que tem uma doença, cara. É, mas... Pô, cara, você, tá quando velho, você tem 80 tá anos, velho. Fica socando parede por aí, cara, você fica meio deformado. E tu, quem? Tu compraria, cara? Cara, sinceramente, pelo resultado aí, pelo resultado que eu tô vendo, cara, por enquanto eu não vou botar a mão, não. Nessa versão, pelo menos, de agora, não, cara. Vou deixar a galera jogar, ver o que vai dar, esperar a versão full pack, e aí talvez eu arrisque, cara. Mas por enquanto eu vou ficar com Dragon Ball mesmo, que eu acho que já vai valer a pena já. Deixa o pessoal... Quando o cara vai deixar os outros se ferrar primeiro, ó. Boa, porra! Cara, eu vou te falar a verdade, deixa o Zangado fazer a gameplay, depois eu compro. Cara, eu vou te falar, tipo, você Marvel tá mais falando... Marvel vs. Capcom Infinity, a primeira hora. Cara, vocês estão aí falando do 3, cara, tipo, o 3 foi o que eu praticamente não joguei o jogo, só vi alguma coisa dele. Eu não botei a mão, tipo, já saiu da geração, ele foi relançado, inclusive, e, cara, eu não peguei ele pra jogar, então, tipo, eu tô meio afastado dessa área do Marvel vs. Capcom. Eu tava feliz com isso, pô, tá isso aí, eu vou tentar apostar agora. Só que, cara, sinceramente, o que eu tô vendo ali não tá de agrado, eu tô olhando a lista de personagens, não tem aquele personagem que eu olho e falo, não, cara, eu vou jogar pra esse cara aí, tipo, pô, nem o Fire Brand, cara. Cara, eu não sei nem quem é, cara. Eu não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Tô no nome de cabelo. eu tô segurando minhas opiniões aqui porque o Senna gosta muito do Fire Brand, mas fica animado não, mesmo, não. Cara, quando você falou mal da SEGA, eu vi o Senna aqui, já virou um Hulk, cara. E tu, Andrei, tu compraria, cara? Cara, no jeito que tem tanto jogo de luta hoje, é o bagulho da Capcom, que já vindo da experiência do Street Fighter V, então não, cara. Porque... Olha, eu joguei o jogo, eu não achei ruim a demo da... Deu pra ver que dá pra melhorar em alguns aspectos, assim. Eu já gostei que não é o mesmo esquema de golpe do 3, que é, tipo, golpe, tipo, tem três golpes, assim, que é fraco, forte, médio, e o launcher, gosto de... E, tipo, eu gostei que é o esquema mais padrão, assim, estilo 2. Mas, cara, tipo, o roster não tá... Eu não achei tão legal, assim. Eu não... Tipo, o Marvel vs. Capcom também eu não sou muito chegado, porque eu acho um jogo que não é muito com a minha cara, assim. Eu, com certeza, não compraria, porque, tipo, primeiramente que é a Capcom, e segundo que não parece tão interessante. Cara, não, louco, cara, é negócio, né, cara? Tô com o Chico de abraço. Vão pôr o Rashid de Street Fighter depois, cara. Caralho, não vale a pena. Rashid. Cara, quem é esse Rashid, cara? Tá todo mundo falando desse porra. Cara, eu não sei. Caralho, o quem? Dá F5 na tua vida, cara. Caralho, cara. Dá F5 na tua vida. Eu tô tanto tempo sem chegar perto de um jogo de luta da Capcom, cara, que realmente, essa porra pra mim tá quase como um jogo novo, cara. Eu tô estranho. Cara, nos últimos anos, praticamente, até graças ao locador, eu tô jogando umas coisas da SNK, cara. Eu não tô, eu já tô muito tempo fora da cara. Então, eu tava querendo voltar nesse agora, só que tipo, o jogo... Olha, o meu hipster dos jogos de lutas. Ah, eu tô jogando jogos da Titan aqui. Caralho, porra, aí tu foi longe, cara. Porra, tipo, se falasse um arquicista, alguma coisa do tipo, até beleza. Agora, porra... Gente, eu vou até esqueci, né? Eu vou dar minha opinião também. Eu acho que eu compartilho aqui. Ficou uma opinião meio da galera do locador, né? A gente fez o rachão aqui, né? Mas eu acho que eu compartilho com os meus camaradas aqui de. Cara, eu seguraria a onda, vou ver esse gameplay do Zangado. Vamos ver se pro PC. Pro PC, provavelmente, essa demo, se vier, só vai vir quando o jogo estiver muito perto de sair. Porque PC sai a demo, o nego acha até. A identidade, né, a carteira de motorista do cara que programou dentro da demo, né? Então a Capcom já segura porque ela sabe que ela vai dar, ela vai esse mole. O Resident Evil 7 ela soltou a demo bem próximo e mesmo assim já teve gente que conseguiu desmembrar o negócio, né? Então, sim. Se sair pra PC deve demorar e... Não, mas só... Cara, Belo, mas só pra deixar, pode falar, pra deixar claro, eu acho que essa demo aí atual só foi pro PS4, cara, com exclusividade e pro, pra lá, pro Xbox, o Xbox, o Xonão. O Xonão também ganhou, entendeu? Ah, é porque foi na conferência da PlayStation e do jeito que a PlayStation falou, tipo assim, não, parece, só saiu aqui no meu, mas o coleguinha, não. Vou falar do coleguinha, eles deram a entender isso, né, que isso era exclusivo só deles, então eu tava pensando... Sim, o que deve ter, cara, é um conteúdo... Ah, cara, que nem o Sony gosta de fazer, né? Mas é aquilo que eu tô falando. Eu não devo investir minhas Dilmas, não. Eu acho que tem até uma pré-venda dele já na Steam. Não tá nem R$200, tá até um valor um pouquinho mais abaixo. Mas, sei lá, vou me segurar como o Andrei falou também, cara. Tá tendo muito jogo de luta e até muito jogo bacana, cara. Tem o Tekken 7, que parece valer a pena investir o dinheiro... É, vai ter o do Dragon Ball, né, cara, que tá pra 2018, mas a gente não sabe pra quando, né, vai ver, vale a pena guardar as Dilmas. E uma vergonha que a gente não falou aqui, não quero dizer se vocês falaram na hora que eu não tava aqui, mas uma parada do jogo do Dragon Ball, que tá todo mundo falando bem, tem que falar bem mesmo, porque tá muito bonito, é porque foi um negócio que o pessoal trouxe lá no WhatsApp, né, o jogo tá 20% concluído, né, e caralho, já dá um banho no Marvel vs. Então, calma, cuidado, o jogo Dragon Ball tem algumas coisas complicadas ali, não pode se empolgar muito, não. Olha, é porque vai ficar também uma discussante, já vai mudar até do assunto, mas eu acho que o Dragon Ball tem os jogos, pelo menos a maioria que eu joguei, eu fui uma criança que tive o jogo do Dragon Ball Z pra Super Nintendo, quando nem tinha saído Dragon Ball Z aqui, eu não entendia porra do que tava acontecendo. Todo mundo, fui, né, desse cara? Também, cara. Tipo, cadê o Goku? Quem é esse cara com a testa gigante? O que tá acontecendo? Quem é essa galera de loura aqui, né, cara? Quem é esse cara que... Esse coletinho, cara, como assim? Que coletinho branco esse todo mundo tem? Sim, e eu, tipo assim, eu olhava aquilo dali e não entendia porcaria nenhuma. E eu achava legal, mas eu sempre achei o jogo de Dragon Ball assim, meio diferente. É muito difícil colocar a mecânica de combate ali dentro. Eu acho que agora, tipo assim, agora vai. Eu gosto muito dos Budokais, mas eu acho que agora vai assim, porque a Arc System trabalha com o Guilty Gear, que também dá umas viajadas assim com questão de combate foda, né? Os caras meio que flutuam no ar, tem aqueles combos aéreos que os caras conseguem fazer N vezes e... O Guilty Gear é muito bom. Eu acho que agora vai estar na mão... Posso até estar sendo um babaca, mas eu acho que tá na mão certa, entendeu? Quem tinha que fazer, tá ali, tá na mão e os caras vão dar o gás. Mas eu acho, vale a pena esperar quem for comprar, dar uma olhada primeiro nas gameplays, ver como for, sem achar que tem que gastar tuas... Eu ia falar tuas Dilmas, né? Mas a Dilma já foi embora, teus temers nisso. Tu vai lá, investe teus temers, né? Teus golpinhos, mas se não... Cara, segura, pode ser que venha muita coisa boa. Vai vir muita coisa boa no ano que vem e vai ver, tu pode gastar esse dinheiro em outra coisa, né? pegar uma promoçãozinha da Steam, não, comprar. Vai uma... vir esse ano, né? Inclusive. Sim, verdade, verdade. Já vem esse ano já esse jogo. Galera, eu acho mas... que a gente tinha que pegar a versão com os bonequinhos lá do Marvel's Captain. Tá muito bonito os bonequinhos. Pô, foi uma covardia essa edição de colecionador, hein, cara. Porra, fiquei com vontade de comprar, olhei não, cara. Calma, isso aí é verdade. Calma, que não era assim. Pô, é verdade, tá vem muito. Vem com três, vem com... Aí é que eu não entendi. Vem com o quê? Cada uma vem com os três bonecos ou não? Cada uma vem com. São quatro, né? São quatro? São quatro. São quatro? Eu só lembro de ter visto três. Vem com as joias, que são jujubas, né? Que se você perceber, apertar minha nada. E é bem capaz, né? São jujubas e tal. Cara, essa coleção, infelizmente, aqui pro EBR vai vir. Não vem, cara. De vez em quando a parada lá fora. É, a parada nem tão cara, mas quando chega aqui o cara fala assim: porra, tem uma porrada de coisa aqui que vem junto, aí os caras jogam preço pro alto, né, cara? Pô, tem uma coleção do Street Fighter, já tá até mudando de assunto, mas tem uma coleção do Street Fighter, acho que de 25 anos, que vem com todos os jogos até ali, cara. Pô, a coleção muito bonitinha. Se eu não me engano, vem uma estátua, né, do Ryu, alguma coisa assim. Depois até coloca aí no link aí. Porra, aqui no Brasil, pra tu achar isso aí, cara, tá na casa dos mil já, de vez em quando. Aí é foda. Não tem como. Não... Mesmo sendo fã, fica difícil de pagar. Mas eu acho que é isso, gente. Quero agradecer aqui aos nossos convidados. Vamos inverter agora. É, Tango, seu jabazinho aí. Não vou te derrubar dessa vez, não vou cortar teu... Então, a frasezinha que eu ia fazer a apresentação é que, assim, uma vez, uma vez Capcom 2, eu já vi uma batalha de dois times de serve bot sem tempo. Então, nossa, foi muito emocionante. Nossa, cara. Marcou a minha adolescência. É isso. Mas então, galera, então... Vocês, não sei se vocês conhecem, dizem que eu faço parte de um site chamado melhoresdomundo.net. Tem um podcast, tem alguns hangouts de vez em quando, e muito raramente tem post, mas vocês podem ir lá. E quem quiser interagir comigo, é @tangocomando no Twitter, é a rede social do momento, comando com dois M's. E aí me sigam lá, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Senna, faz teu jabazinho aí. Opa, quem gosta de Tokusatsu, quem não sabe Tokusatsu, aquelas... A galera colorida que fica explodindo, vai pra pedreira. É só acessar o tokusatsu.com.br e me segue lá no Twitter, que eu também sigo de volta. É @senakurumada. É, agora eu segue me que eu me sigo de volta, né? É. Galera, se vocês quiserem saber mais de mim, do Ken, do Desgraça e do Cat, que não tá aqui hoje, vão lá no locadoratv.blogspot.com.br. Lá tem uma área de fale conosco, tem nossos contatos lá, Twitter, aquela coisa toda. Se quiser xingar, a gente xinga, tá tranquilo. Se quiser também falar coisas boas, um abraço, né? Mandar mensagem no WhatsApp de bom dia, que nem sua tia manda, pode mandar também, que a gente gosta. E eu acho que é isso, né? Acabou até Marvel vs. Capcom Infinity? Não, sacanagem. Semana que vem eu acho que a gente tá aí de novo. E é isso. Tchau, tchau, gente. Valeu, um abraço. Valeu.